poder acreditar. Gira, gira, gira, eu quero ver. Quebra esse gelo e deixa acontecer. Quero mais e tudo bem. Não tenha medo de dizer isso a ninguém. A me abraçar, emocionante, num fim de tarde, redescobrir toda a magia de se dar e acreditar. Gira, gira, gira, eu quero ver.